Mas um dia se foi, eu tô aqui, nego, eu tô vivo. Vai um brinde pra mim e pros que fechou comigo, pros que brigava junto, chorava e sorria junto. Esses foram fiel e contra a visão do mundo. Eu não quero pedir, hoje eu vim agradecer. Ô glória, eu vou cheio de vontade de viver. Porque se pá, eu sei que vai mudar. Por mais que eu vou sangrar, eu não vou parar. Quem é entende nós, vai, vamos acordar. Será que eles vão rir se um de nós chorar? Se a lágrima que cai é um pedaço de mim. Se eu tiver que morrer por nós, que seja assim. Eu não quero poder, aí, olha pra nós. É um bando de louco, né não, na mesma voz. Meu bom, vai lá pra ver como o mundo é. Pros cara tá tudo bom, o que que o sistema quer? Tá tudo muito atrasado, cê pode enxergar. Deus me deu a voz e me mandou falar. É os preto pelos preto, mano, e mais ninguém. Me sinto iluminado por ser um doces também. Com um oitão na cinta, me sinto protegido, incapaz de matar alguém. Mas pode me manter vivo, esse é o mundo que ofereceu pra nós. Eu escrevi, consegui sobressair na minha voz. Cada moleque com frio me dá força pra chegar. E que se foda, eu vou chorar quando eu tiver que chorar. O vento bate no meu rosto e me mostra o caminho. A família é a razão, o mundo é meu motivo. Eu vim, mas minha missão não é agradar o mundo. Eles vão me odiar, eles odeiam vagabundo. A verdade tem que ser dita, deixa eu explicar. Eu sou a mesma merda e eu vou fazer virar. Aprenda como se fosse viver pra sempre. Viva como se fosse morrer amanhã. Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo pra vitória é o desejo de vencer. Palavras de Gandhi. Isso sou eu vou vivendo entre o sonho e a realidade. E a vida me provou que pra tentar nunca é tarde. Sem grana, incentivo, fiz minha opção. Ou era o palco e o microfone, ou era só viver em vão. Desde moleque lá no vão, já sabia o destino. Olho fechado, som ligado e eu cantando sino. É muito mais que emoção, essa porra é minha vida. E eu encontro o sentido quando escuto as batidas. Quantas vezes já chorei sem ninguém me ver. Quantas vezes reclamei sem saber porquê. E hoje sei, já vivi. Plantei, depois colhi, já me arrependi pra depois poder sorrir. O tempo é mestre, não se esquece, ele compõe o destino. É um senhor tão bonito, feito a cara do seu filho. O tempo é força, paz, luz e libertação. O tempo é cura, rei que constrói a razão. Nós somos mais, nossa arte é orgulho pros pretos. No passado era escravo, hoje é Milton Nascimento. Seguimos com o protesto e contra o senhor de engenho. Enquanto houver tragédia, enquanto houver preconceito, nossa voz vai ser a voz de quem nunca teve voz. Seremos contestados, mas diremos é nós. Com fé sem ilusão, moscando tamo não. Isso aqui é mais que música, é a voz do coração. Viemos, sim, viemos. Vencemos, sim, vencemos. Só de cê tá escutando é uma tristeza a menos. Ritmo e poesia, nossa essência vem ver. Música salva vidas, R.A.P. E se 10 pessoas ouvir, eu já tô agradecido. Porque sei que quem ouviu, precisava ter ouvido. Na música deixo a voz e uma eterna lembrança, que manterá acesa a chama da esperança.